chegando agora para o nosso quarto e último bloco, onde nós vamos responder as perguntas dos nossos amigos. Finalmente voltaram a mandar perguntas para o nosso programa. A gente que já estava preocupado com isso, mas finalmente tivemos perguntas para responder para vocês. Então vamos lá, vou começar com o nosso amigo Guilherme, que é o Guilherme Goer Martins, que também tem o Guilherme Martins, mas o Guilherme Martins anda meio sumindo também, mas o Guilherme, o Goer Martins, pergunta aqui via Big One Brasil. Primeiramente, ele manda um abraço para nós, especialmente pro Leozão, que vai ser pai, né? E aí ele vai... Opa! Ele manda aqui que vai tirar a teia e mandar perguntas. Tchê, que ele é um gaúcho muito ajeitado. É, falar com o cara gaúcho aqui no meu estado não é uma coisa muito boa, mas eu respeito o povo gaúcho. É, nas últimas provas... Desculpa, Guilherme, tá? Mas é uma brincadeira. É, nas últimas provas, tenho percebido que o menino Joe anda meio sem sal. Provas bem burocráticas e se poupando para o chase e alternando testes ou está com alguma dificuldade. De encontro, pergunto se a ascensão do campeão, do Brad, que voltou a andar forte, pode ser uma influência para ele estar assim? Se o Joe Logano está se poupando, se está testando alguma coisa, ou se é o Brad que está melhorando e está ofuscando ele? Digamos que é do momento mesmo. O Joe não está muito bem e o Brad está sobressaindo aí. Como é uma equipe com apenas dois carros, então quando um anda bem, o outro anda mal, a gente acha que é o inferno de noite, mas não, nada de diferente. E nem foi o caso nessa prova, por exemplo, né? Os dois estavam andando super bem, na verdade. Claro, né? Qualquer um dos dois claro. Que vencesse, no final o Logano teve algum problema, pode até ser que venha testando alguma coisa, até porque ele conseguiu duas vitórias antes do Keselowski, né, então... Nem pode dizer que tá numa má fase, o cara terminar em top 10 aí, tá andando bem o Logano. Tá muito bem, inglês. É pelo ponto que o Guilherme levantou, né? Teste que algumas equipes possam estar fazendo com alguns pilotos que já ganharam algumas, já ganharam corridas, né? Que estão garantidos. Ah, eu acho que é aquelas coisas que acontecem na hora, né? Por exemplo, o problema no motor do Joe Logano, né? Não era uma coisa prevista, né? Com certeza, se ele não tivesse, ele ia ser fator ali entre os três primeiros. É, eu acho que é bem pontual mesmo isso aí. Mas, assim, eu penso que tá muito bem como um todo esse ano, né? Já tem 4 vitórias em uma equipe de 2 carros, então tô muito bem. Aí, na mesma vibe, ele pergunta aqui: mandei esses tempos um artigo para o Hélio, que talvez vocês tenham visto também, que o pessoal da Fox americana. Acredito que o único piloto a desafiar a Hendrick no Chase é o Brad. Estamos vendo que carro ele tem e a confiabilidade da Penske parece ter voltado, pois faz um tempinho que a Ford não deixa ele na mão. Vamos ver no Chase. Na minha opinião, colocaria o Logan e o Harvick também como possíveis grandes desafiadores da Força do Mal. E para vocês, qual o pensamento após tantas corridas? Então, sobre quem pode bater de frente com a Hendrick aí no Chase? Bom, gente, nós temos que ser bem franco aí, porque atualmente realmente a Penske que deve ser a que vai derrubar a Hendrick aí. Mas também vamos pensar um pouquinho também que a Joe Gibbs também não pode ser descartada, né? Joe Gibbs, mesmo a Toyota não chegando bem, que é uma pergunta próxima aí, que tá lá na NASCAR Home Tracks, vai ser uma... Assim, é uma... Mesmo a Toyota não indo bem, ainda a Toyota ainda tá com a Gibbs aí. É um fator pro título aí. Vamos esperar um pouquinho aí. Mas a principal hoje eu falo que é a Penske. Então, continuando aqui o raciocínio do Léo, para mim o principal ponto da Penske é a consistência deles. Todo tipo de pista eles estão sempre adiantando entre os 5, né? Às vezes não terminam também as provas, né? Até o Roger, né, um amigo nosso do Twitter, né? Ele até perguntou para mim mais cedo, né, o que eu achava do Brad, né, e do Logano, né. Daí para mim, eu falei que é o seguinte, a gente vê na Penske uma consistência que a gente não vê, por exemplo, no desempenho da Stewart Haas, o próprio Kevin Harvick, em toda prova está a linha dos três primeiros liderando, só que quebrando. A confiabilidade do equipamento da Penske pode ser um grande fator. E sobre o Brad, ainda, o ponto principal para mim é que quando ele foi campeão, ele ganhou muito no psicológico e no trabalho com o Paul Wolff. Agora ele já tem um título, já é um piloto maduro, né? E pode, de certa maneira, sem tanta responsabilidade assim, né? Não tem esse peso de ter sido campeão. Ele já derrotou o Jimmy Johnson uma vez, né? Daí, se o Keselowski continuar nessa toada e não se perder, né, em algumas rivalidades, algumas coisas dessas durante as provas, com certeza ele vai ser fator pelo título, né? Mas até lá tem longo caminho. Nove provas, começar a ver quem tem mais garrafa vazia para vender, né? Então, eu acho que, óbvio, olhando hoje, o grande rival da Hendrick seria a Penske associada ao Kevin Harvick. Eu colocaria assim que o Kevin Harvick também é o cara que vai bater de frente. E não fala a Hendrick como um todo. A gente sabe que o Jimmy Johnson é muito forte naquele chase de pontos, né? De pontos com vitória e não nesse chase eliminatório. Então, assim, acaba virando um pouco uma loteria. E eu arriscaria a Hendrick, eu tiraria o Jeff Gordon do páreo, já. Eu acredito que ele não deve ter. Não é potencial, lógico, o cara é tetracampeão, ele é o bicho. Uma outra palavra que eu quero usar, mas não tá me vindo agora na cabeça. Então, eu diria que o Jeff Gordon, na hora do pau comer mesmo, do pau quebrar ali, que você tem que terminar bem, porque senão você vai dançar, eu acho que é aí que o Jeff Gordon vai ficar para trás. E eu acho que aí é onde o Jimmy Johnson, que é um cara mais cerebral, consegue administrar melhor essa situação. E o Dale Jr. fazendo esse feijãozinho com arroz dele bonitinho aí também, é um cara que pode chegar. E aí o Brad Keselowski, muito bem citado pelo Hélio, ele consegue fazer uma guerra psicológica, entendeu? E foi o que ele fez em 2012 com o Jimmy Johnson. Aquela prova do Texas que ele perdeu pro Jimmy Johnson, mas que ele deu um sufoco no Jimmy Johnson, rapaz, aquilo lá foi determinante para ele ser campeão, porque foi tanta pressão que o Jimmy Johnson forçou tanto em Phoenix que ele bateu e aí o Keselowski conseguiu pegar o campeonato. Então, assim, então ele já passou por isso uma vez, bem como citou o Hélio. Então, acho que, assim, se não der azar, que a gente vai ter que colocar tudo isso na conta dentro desse chase, que é eliminatório. Então, hoje eu colocaria Brad Keselowski. Eu vou colocar os quatro para mim que vão chegar em Miami, meio antecipando aqui. Eu coloco e chega Brad Keselowski, Jimmy Johnson, Dale Earnhardt Jr. e acredito em Kevin Harvick. Eu acho que esses quatro devem chegar em Miami. Podendo ver alguma troca aí, talvez entrando o Joey Logano e talvez aí um outro piloto aí que... Quem que poderia ser aí? Brad Keselowski, tá? Não sei, eu acho que o Joey Logano pode entrar nessa parada aí, o Dale Jr. É o Dale Jr. que eu queria falar. Mas eu acho sim que tá mais pra Harvick, Johnson, o Keselowski chegar brigando, o próprio Dale Jr., o Joey Logano. Eu acho que esses caras aí que devem chegar em Miami brigando, mas... Se fosse para fazer frente mesmo hoje, eu penso que é a melhor equipe, fora a Hendrick. Bom, vamos lá. Terceira pergunta do nosso amigo Guilherme. Queria apontar para a bela corrida do Newman. Sim, eu já havia destacado, Guilherme. Será que ele tem alguma chance de ir para o Chase? Eu acredito que sim. Mas a Richard Childress teria carro para andar na frente depois na hora do vamos ver? Leozão? Bom, o Léo não entrou, eu vou responder então. Eu acredito que o Newman tem sim potencial para se classificar para o Chase, acredito que ele vá se classificar, eu já quase coloquei como certo ali, ele está em oitavo, apesar de não ter vencido, ele está evoluindo no campeonato, ele está indo bem nas provas, até terminou em terceiro, foi uma boa corrida, como você mesmo comentou. Mas eu não acredito que a Richard Childress teria um carro para chegar no Chase e botar no banco. Mas aí o que acontece? É aquilo que eu falei, o Chase ele é eliminatório. você precisa de ser muito bom nessas três primeiras provas para você ficar dentro de um time de 8, de 12. Depois você tem que ser melhor nas outras três para você ficar num time de 8, depois nas outras três para você sair nos 4. E aí em Miami, meu amigo, é para ver quem quebra o pau e vai ser briga de foice no escuro lá em Miami. Então, assim, na hora do vamos ver, se fosse um chase de pontos normais, eu acredito que não, mas esse chase eliminatório eu não descarto ninguém dos 16 que se classificar. É, até porque o calendário ele é meio problemático, né? A gente tem aí, nas três primeiras etapas aí, a gente começa em Chicago. Depois a gente vai para New Hampshire. Depois a gente tem Dover. Então essas três provas aí podem fritar alguém aí. Principalmente Dover e New Hampshire. Então eu acredito sim que o Newman tenha chances. É, Hélio, Leonardo, Ryan Newman. Alguma coisa sobre? Então, Pedro. Então, você foi muito bem. Porque às vezes você pode não ter um grande equipamento, mas com essa pontuação louca da NASCAR aí, é, como a gente falou mais cedo, um mau resultado de alguém, tipo, chegando em 20, você chegando sempre ali em 9º, 10º, 11º, nesse tiro curto de duas, três provas aí, pode ser fatal. E alguns pilotos eu acho que, digamos que, não, às vezes, não tão bem cotados, podem sobreviver, né? Até as fases finais, né? Lembrando que nessa loucura toda tem Talladega, né? É, Talladega vai fazer a peneirona, na verdade, né? Porque Talladega vai levar pra... É, Talladega entra no meio da última, ela é a última prova do antepenúltimo round, né? Que aí de Talladega saem 8, aí que vão para Martinsville, Texas e Phoenix. Daí sobram 4 que chegam em Miami empatado. Mas é, eu acho que vai ser consistência. Se eu fosse falar para você hoje, eu falo que depois dessa corrida em Kentucky, Chicagoland seria uma excelente pista para o Ryan Newman. Lowdown é uma pista bem curta, Richard Childs costuma andar bem, o próprio Newman. Ele anda bem, ganhou lá já, né? E aí a gente vem para Dover, que é, tipo, pode ser uma loteriazinha. Então, assim, eu não duvido de ninguém que se classificar entre os 16. É isso que é meu grande ponto. Mas minhas apostas ficariam com Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Dale Jr., Joey Logano, Brad Keselowski, que eu acho que esses 5 aí chegariam para brigar. É, o Matt Kenseth, talvez, também era o que eu queria falar antes e acabei não falando. Dá usar um Ryan Newman, você que tava cochilando aí durante a gravação, se tem alguma coisa para falar sobre o Ryan Newman. Eu tava fazendo um negócio aqui. Então, o Ryan Newman, ele parece que ele tá, a STR como um todo tá acordando, tá querendo acordar pro campeonato, querendo fazer alguma coisa no campeonato. Então, o Ryan Newman, ele que tem quase que por obrigação liderar esse time aí, né? Ele é o piloto mais velho, mais experiente. A obrigação dele liderar esse time aí, parece que o negócio está começando a acontecer da forma que tem que acontecer. Então eu vejo sim que o Ryan Newman possa ir pro Chase, né? Mesmo que ele não vença, ele vai por pontos. E vejo que a SCR está crescendo sim um pouquinho aí, está crescendo no momento certo, perto do Chase, para tentar colocar seus pilotos no Chase. E vai ser bem interessante aí o Palmeira entrar, o Ryan Newman entrar. Mas assim, o Ryan Newman, ser campeão para ele é entrar no Chase. Tá? Já pensar em Chase aí, pensar em título aí no Chase, já começa a ser um pouquinho mais complicado pro lado do Ryan Newman. Pedro? Positivo. Então vamos lá. Mas a última pergunta do nosso amigo Guilherme. E a briga do novato está quente. A regularidade do 3 pode ser um fator determinante contra a impetuosidade do 42 nessa disputa? Se o Austin Dillon sendo regular, então ele pode se dar melhor do que o 42? Bom, você já disse que sim, Léo. Então vamos lá, Hélio. Eu acho que não, porque o Larson está sendo extremamente irregular. Os problemas que ele teve foram bem pontuais, né? Foram um problema no motor lá, né? E outro problema no acidente, né? Mas de resto ele está com a regularidade incrível. Não, eu acho que está bem, está muito longe para... Até para chegar perto, eu acho. E ainda mais com o Larson entrando no Chase, provavelmente vai entrar. É, e o Dylan provavelmente vai ficar de fora. Então, assim, vai dar mais gás na equipe 42 para deixar o 3 para trás. Então, acho que, assim... E essa regularidade do Austin Dillon é uma regularidade meio mentirosa, porque é uma regularidade ali de 18º, 17º, 20º. E a regularidade do Larson é 15º, 12º, beleza com 10º, entendeu? Então, até dentro da regularidade, o Kyle Larson está sendo melhor do que o Austin Dillon. Mas, como bem disse, foram dois problemas pontuais, mas mesmo assim a distância é muito grande ainda. Ainda mais, né, no campeonato de novatos em si, porque às vezes o Austin Dillon pode terminar na frente do Kyle Larson da tabela do campeonato de pontos. Mas o Larson pode ser escolhido como o novato do ano, porque a soma de pontos para o Rookie of the Year, ela é diferente. Então, largar na frente é conta ponto, volta liderada, conta mais ponto, e uma série de outros fatores que entram nessa conta aí, que nem convém explicar aqui. Mas, assim, tá muito tranquilo pro Kyle Larson em relação ao Austin Dillon. Né? Muito melhor. Vamos ver se vai evoluir mesmo a Richard Childress de vez. Né? Bom, finalizando, o Guilherme manda um grande abraço. Ele disse que, apesar de distante, ele escuta sem falta. Pede para que a gente continue assim e para a gente dar uma força pro Hélio Lima para ele parar com essas cachaçadas dele e trabalhar mais no podcast. Porque ele que escuta sente a falta quando ele não participa. Então fica a dica pro meu amigo Hélio Lima aí de parar com essas pingaiadas dele. Deixar a cachaça de lado e vamos ao trabalho. Ai, ai, ai. Ele nem bebe tanto. Só 3 litros de jurubeba quando ele bebe. E a balalaica. É a balalaica. Bom, vamos lá. As perguntas que foram feitas no grupo NASCAR Home Tracks lá. Começando pelo Gabriel Almeida. Ele manda aqui. Qual ou os quais dos pilotos atualmente no Chase pode sair? E na saída dele ou deles, quem entrará ou quais pilotos entrarão? Pergunta difícil isso aí, hein? Tem que... Uma pergunta bem complexa aí. Mas, assim, vamos colocar o Clint Bowyer, talvez possa... Dá uma escapada aí, pode sair aí, o Clint Bowyer, o Greg Biffle também, pode ir mal uma corrida aí, sair. Agora, dos pilotos que já venceram, eu creio que fica difícil. Dos pilotos que já venceram, né? Que já é esses aí, que é o Johnson, o Derrajulio, o Keselowski, o Ernest, o Joe Logano, o Harvick, o Jeff Gordon, o Kyle Busch, o Danny Hamlin, o Kurt Busch. Esses daí são mais difíceis de sair. Apesar que o Kurt Busch é o que mais corre perigo, né? Kurt Busch é o piloto que está mais atrasado nos pontos aí. Ele corre bastante perigo. Se bem que ele andou ganhando terreno aí. Agora ele abriu mais de 100 pontos agora pro 30º. Ele conseguiu. Não sei, mas talvez um piloto tá um pouco à frente dele e vença aí. Ele chupa o dedo. Vamos supor, o Brian Vickers vence. Ele chupa o dedo. Né? Não, teoricamente... Para ele, ganha... ele chupar o dedo, a gente teria que ter mais de 16 vencedores. Entendeu? E esse que é o problema. Apesar de que a gente tem 10 vencedores e ainda restam 9 provas, ele precisaria que desse mais 6 vencedores diferentes agora. Mais 7 vencedores diferentes. Mais 6. Não, 7, né? Mais 7, porque 6 ele entraria como o 16º. Então, vai que acontece alguma zebra do tipo aí, e aí complica um pouco pra ele, né? O Kurt Busch. Assim, dos que tem vitória, ele é o único que corre perigo, mas difícil. Agora, os que estão indo por pontos, aí já o Kyle Larson, o Gang Biff, o Clint Bowyer, é melhor eles começar a buscar uma vitória pra se garantir mesmo, efetivamente, aí, ou terminar com corridas melhores aí pra fazer boas corridas aí, terminar coisas melhores, para tentar garimpar o máximo de pontos aí, para começar a se garantir no Chase aí, porque tem pilotos bons aí chegando aí também, tem o Brian Vickers também, que não é bobo, tem o próprio Tony Stewart, né, que atualmente ele tá, se não me engano, ele tá fora, ele tá fora. Tem o próprio Tony Sturge aí também. Também que o Tony Sturge tá muito mal esse ano. Então eu espero que tenha o Case Keenum também. Tem piloto que pode sair sim, tem piloto que pode entrar aí. O Tony Sturge que não tá, pode entrar, pode sair para mim o Larson, Biffle, Bauer, e pode entrar o Stewart, pode entrar o Kane, pode entrar um Brian Vickers da vida. As coisas podem mudar um pouquinho aí pro lado pessoal aí. Pedro. Então, Léo, dos caras aqui por pontos, quem parece garantido, em tese, é só o Matt Kenseth, porque até o próprio Ryan Newman corre risco, né? Assim como ocorreu com o Larson, né? Dois resultados ruins, ele já cai ali na zona do 11º a 14º, onde é um lugar perigosíssimo, né? Eu vou pedir para o amigo que fez a pergunta aí para mim poder, se eu posso ficar em cima do muro, né? Porque tem muita gente boa atualmente, tá ficando fora. Para mim, o cara que está mais correndo risco pelo que a Roush vem fazendo é o Greg Piffle. Só que como a gente conhece ele, né? Ele sempre vence uma prova por ano, né? O próprio Larson, a consistência que ele vem tendo, mesmo nesses últimos dois fins de semana, onde ele teve problemas, ele andou no top 5, top 10. É só ele engatar umas oito provas aí no top 15 aí que ele se garante. Já o Glenn Bor é um piloto que não vence há algum tempo, mas ele já ganha em qualquer, já venceu em qualquer tipo de pista, né? Casey Kane, Tony Stewart e o próprio Casey Kane e Tony Stewart são dois pilotos que qualquer pista também podem vencer. Já o Brian Vickers já é um pouco mais difícil vencer, né? E dois caras que podem causa pesadelos dos pilotos que estão por pontos, se chamam Jamie McMurray e Marcos Ambrosio. Eles já os dois estão um pouco afastados por pontos, mas eles podem ganhar em qualquer em provas pontuais, né? Como em. E o AJ Allmendinger ficou pelo beiço de uma unha lá para não vencer em seu nome, hein? Bem lembrado, Pode Pedro. esquecer Bem dele lembrado. também, não. Bem lembrado. Ou seja, tá tudo aberto ainda e tem muito. Tem algumas lágrimas vão cair em ritmo. É, porque eu acho que vai chegar em Richmond com o nego com a corda no pescoço. Mas é como eu disse no final do bloco da Sprint Cup, Gabriel, eu acho que do Paul Menard pra baixo aí, ó, você pode pegar até o Michael Annett ali, que tá todo mundo na mesma gaiola. Qualquer um pode vencer qualquer hora aí, qualquer um pode ficar de fora, qualquer um pode entrar. Então, assim, você vê o desempenho do AJ Allmendinger de Sonoma, o Marcos Ambrosio, o que pode fazer em Watkins Glen, a gente já sabe. O McMurray em Daytona. Daytona, qualquer um que tá aqui nessa faixa pode vencer, até mesmo o Michael Annett, até mesmo o Justin Allgaier. Então, assim, é complicado. Eu acho que entra, como eu disse, Newman entra sem vitória, mas pode até vencer uma prova. E eu apostaria forte no Kyle Larson entrando sem vitória. Do Paul Menard, Greg Biffle, Bauer, o próprio Casey Kane e o Tony Stewart, que eu espero que vençam, mas se não vencerem, vão ficar chupando o dedo, é complicado. Então, assim, eu posso falar para você hoje que eu acho que o Newman entra, com certeza. E o Kyle Larson, eu tenho total fé que ele vai entrar. Agora, daí para frente, meu amigo, pode o Marcos Ambrosio vencer e entrar, pode o AJ Allmendinger vencer e entrar, pode o Rick Stenhouse vencer em Daytona e entrar, pode a Danica Patrick vencer em Daytona e entrar. Então, o trem tá aberto, tá muito aberto mesmo. Tá bem aberto mesmo. Bom, o Matheus Soder pergunta: mesmo Jack sendo fornecedor de equipamento para Penske, o porquê da equipe do Roush estar abaixo do rendimento, vendo que os carros 2 e 22 estão sempre ali na frente? Essa eu vou responder rápido, você Então direto, vai. curto e direto. Porque é o seguinte: a Roush, na verdade, ela não fornece equipamento para Penske. Ela tem uma fábrica separada da Roush Fenway Racing, né? Que é a equipe Roush. A Roush tem a equipe Roush, que é a equipe que fabrica o carro dela, que o Will Edwards vai correr, que o Biffle vai correr, que o Rick Stenhouse vai correr, que o Trevor Bayne vai correr na Nationwide. Então ela tem a equipe Roush, que é do Jack Roush. Nessa equipe Roush se fazem os carros. Aí tem a Rausch e Yates, que é uma fábrica só de montar os motores que a Ford manda os blocos. Então a Rausch e Yates, ela monta e prepara os motores. Então a Rausch e Yates monta e prepara os motores e ela é a única que faz isso para a Ford. Então ela monta e distribui esses motores para Penske, manda esses motores aí para quem for correr de Ford. Para Penske, quem mais que está de Ford aí que eu não lembro? É, para o carro número 32, corre de Ford. RPM. A Richard Petty. A German. A German não, a German tá com Chevrolet agora, na verdade. Essa já mudou. É, o time do Josh Wise lá, o carro 98, entendeu? Corre de Ford em algumas provas. É, então, assim, é separado. Então, a Rausch Yates tem a fábrica de motores, vamos colocar assim, que elas montam os motores e preparam, e entrega o motor para Penske. E entrega o motor para Rausch. E entrega o motor para o carro número 34, para o carro número 38, para o carro número 32, também é o mesmo motor. Só que aí o que acontece? A Penske tem a fábrica de chassi dela, a fábrica do carro, vamos colocar assim, tem os engenheiros dela, tem o engenheiro de preparar o motor dela, então eles recebem os mesmos motores e montam, e montados, prontos, mas eles afinam o motor de uma forma diferente, a cambagem do carro é diferente, o acerto de pneu é diferente. Então o problema não é estrutural da equipe do Jack Rausch, o problema é mais, eu acho que, de recursos humanos, eu acho hoje, que o time do Jack Rausch, ele tá mais pobre de engenheiros, de quem sabe acertar um carro, entendeu? Um crew chief melhor e tudo isso aí. Mas não é porque tem um nome Rausch no motor, que ele, a equipe do Jack Rausch, entrega o motor pronto pra Penske, entendeu? Então não é isso. Mas a fábrica... Da mesma forma que existe a Childress Earnhardt, que fabrica os motores, que distribui para o carro número 78, para o carro número 13 hoje do Casey Mears, para o número 47 do Egil Menginger, tudo isso é equipamento Childress. Só que não é equipamento, a Childress ela vende o carro, entendeu? A Childress vende o carro e vende o motor. Para algumas equipes ela vende só o motor, para algumas equipes ela vende a peça, diferente da Rausch. A Rausch não, a Rausch Yates entrega só o motor para a Penske. A Penske faz o carro, pode comprar peça fora e tal, não tem nada a ver, ela só compra o motor da Rausch Yates. Agora, as equipes que compram, por exemplo, da Childress, exemplo número 13, por exemplo. A 13 ele deve comprar, a German deve comprar motor, deve comprar algumas outras peças da Childress. É, o time número 47, eu acho que ela compra o carro inteiro. E o número 78 também eu acho que compra o carro inteiro da Childress. Então não é o caso da Penske. É, a Penske ela só compra o motor mesmo da Rausch Yates. Não compra mais nada da equipe do Jack Rausch. Então é totalmente diferente. São times totalmente diferentes. Não é uma equipe satélite, que a gente costuma falar assim, né, Hélio? Que é o caso da Furniture Hall, da Richard Childress, uma equipe satélite e tal. Isso mesmo. Como a equipe do Harry, como a Ganassi e a Stuart Haas, teoricamente, viraram uma equipe satélite da Hendrick. Né? Hoje não, hoje a Ganassi só fabrica seus próprios carros, tem todos os seus recursos, mas recebe os motores preparados da Hendrick. Mesma coisa a equipe da Stuart Haas, então é um negócio um pouco diferente. Então a Rausch, como equipe, não fornece nada para a Penske. Quem fornece motor para a Penske é a Rausch Yates, que só fabrica motor. Então não é a equipe do Jack Rausch. É um outro negócio do Jack Rausch dentro dos vários que eles têm lá. Acho que ficou mais ou menos... Deu pra entender, né, moçada? Não, ficou respondido. É, então beleza. Perfeito. Inclusive, ô Pedro, teve gente grande do Departamento de Desenvolvimento da Rausch que perdeu o emprego no início do mês, né? É, tem uma explicação, tem uma matéria, eu acho que era até da Popular Speed, depois disponibiliza no Twitter para procurar... E que o engenheiro da equipe dava a explicação que a equipe não se adaptou com essa nova aerodinâmica da NASCAR, né? Esse novo pacote aerodinâmico, né? E aí que entra a questão do pessoal, né, Pedro? Quando você tem alguém bem informado, né? Alguém com engenheiro top, ele consegue entender e reverter a situação mais rápido, né? Já quando é alguém menos cabalizado, né? Acaba quebrando a cara do time, né? É, e assim, fica até ruim, na verdade, né? Porque Você vê o tanto que tá sofrendo, sofreu em Michigan, sofreu agora, deu aquela... Vencer em Michigan é assim, uma coisa que a gente não entra muito nesse ponto de aerodinâmica, talvez, e tal. Mais de algum motor mais forte, uma certa estratégia correta, então até o Edwards venceu. Mas é um negócio curioso, né? Você vê dois carros Ford, dois times Ford, de equipes grandes, sofrendo, uma sofrendo muito e a outra nadando de braçada. Pra gente ter ideia aí, foram seis provas vencidas pela Ford, quatro da Penske, né? Duas de cada, duas da Roush, duas com Edwards e uma foi Sonoma. Então, assim... Bristol Auto, né, que também acho que não deve ter isso, muita coisa ali. Bristol, que é um pouco. Mas é isso, eu acho que a equipe ficou um pouco para trás. E o problema é o Jack Roush, o jeito que ele administra os negócios dele, eu acho, que essa questão de patrocínio e tal, acaba complicando um pouco. Mas vai evoluir, isso aí a gente pode ter certeza que a equipe do Jack Roush não vai ficar para trás, não vai fechar. Pode ter uma troca aí do Edward e tal, talvez até o Biffle saindo e tal, mas... vai levantar, pode ficar tranquilo que vai levantar. Só uma perguntinha, só para não alongar muito, o Jack Roush, ele não tem, digamos, que nenhuma espécie de sucessor, por exemplo, alguém, o braço direito que sempre mostra a cara como é a Penske do Team Trinity, né? Que eu saiba, não. Quem que eu saiba é ele mesmo que mete a mão na massa. Eu não sei, eu também, nunca vi filhos, nunca vi ninguém muito relacionado assim, não. Que eu saiba é ele mesmo. Teoricamente, se ele batesse a bota hoje, eu acho que ia ficar meio sem pai e sem mãe, quem que ia assumir o time aí. Curioso isso aí. Bem interessante. E assim, só um outro fator, um outro dado, Matheus. Por exemplo, a Penske, ela fazia esse trabalho de desenvolver motores, de montar os motores, de, né? Que a gente fala que a fábrica fornece o bloco e os motores são montados, né? Então, assim, quando era a Dodge, aí a Dodge acabou... tirando a estrutura do Everham lá, a Penske foi, assumiu, e a Penske era responsável por montar os motores Dodge. Então a Penske montava os motores Dodge, se uma outra equipe da Sprint Cup quisesse correr com Dodge, ela ia ter que correr com o motor com o carimbo da Penske. Mas não necessariamente a Penske ia preparar esse motor, ia fornecer peças Dodge, entendeu? Não, ela só iria ser a responsabilidade dela entregar o motor, vender o motor, não dar suporte técnico pro time e tal. Como a Richard Childress faz um trabalho um pouco diferente do que a Roush Yates faz com a Ford e até a própria Honda que faz com a Stuart Haas e acaba fazendo com a Ganassi também. Bom, a pergunta do Eduardo Antunes. É uma pergunta interessante essa aqui. Ó. Só que ela está longe ainda, mas a gente vai tentar responder agora. Com um rendimento bem abaixo do esperado, a Toyota pode ficar sem pilotos para a final em Homestead? E essa é a pergunta que eu falei desde o começo do podcast. Bom, a Toyota, nós sabemos que ela tem um... Parece que ela tem um azar, não consegue, na hora H pipoca. Acontece alguma coisa do gênero aí, que a Toyota, quando chega na fase final do Chase, ela não vai, não consegue ir. Eu não sei o que acontece aí. E olhando o quadro aí dos pilotos aí, dos vencedores aí, pelo menos o Denny Hamlin já chegou já a Homestead disputando o título, né, o Denny Hamlin. E o Kyle Busch ainda não. O Kyle Busch ainda não chegou ainda, então eu não sei falar como seria o Kyle Busch disputando o título. O Kyle Busch... não passou da segunda etapa aí, já saindo fora, já quarta etapa aí do Chase aí, já deixando de disputar o título. Então, assim, tá perigoso. Parece que o negócio vai ficar pra Chevrolet, vai ficar de Chevrolet e Ford aí, quem vai ser o campeão esse ano aí. A Toyota vai, eu creio que vai ser mais um ano duro da Toyota aí, mais um ano pra Toyota aprender bastante aí, porque... a Toyota esse ano parece que as coisas andam meio difíceis pro lado deles. Então, Eduardo, agora parece que vai ser bem complicado para a Toyota, ao menos que pela regularidade do Matt Kenseth, e até do próprio Kyle Busch, o Denny Hamlin tirando alguma coisa da cartola, mas como a gente falou em duas perguntas atrás, né? A fórmula do Chase pode proporcionar outra perspectiva, né? Outro tipo de desempenho, né? mas querendo ou não, lá em Homestead, quem quer que seja que vá competir, vai ter que ter o melhor carro do dia, né? Vai ter que ter, como o Léo sempre fala, um carro apelão, né? Melhor carro apelão possível. É, a não ser que eles consigam desenvolver algum equipamento, né? O equipamento deles. Parece que o Horizonte vai ser bem complicado, mas eu acho que tem nem chance de a gente ter pelo menos um Toyota competindo em Homestead. Mas tudo depende de como o pessoal vai assimilar esse novo regulamento do Chase, né? Porque querendo ou não, né? A Joe Gibbs praticamente tem três pilotos garantidos, né? A Michael Watt, o Rick Bauer tá balançando, né? Mas é um piloto que em outros anos já mostrou força, né? E também pode surpreender. Mas para chegar como franco favorito, hoje eu não vejo. Eu vou cravar aqui, nenhum carro da Toyota chega em Miami para disputar o título. Acho que era essa a resposta que o Eduardo queria. Então vamos lá. A última, o Gabriel Almeida fez uma aí para finalizar aqui. A Gibbs pode abandonar a Toyota para 2015? Não. Bom, essa bola eu já cantei já no quando a gente começou a gravar os podcasts, há um ano atrás, já vem falando isso daí. Doge, né? É isso. Rola um interesse muito forte da Dodge voltar para a NASCAR e parece que com os rendimentos muito baixos aí da Toyota aí, quando chega na parte do Chase, a Gibbs vem achando, para a Gibbs, ela vem achando que o rendimento vem sendo muito baixo, claro, né? E a Gibbs vem achando que talvez é uma hora de mexer. E a Gibbs, pelo histórico dela, ela não tem preguiça, não. Se não tá dando certo, ela muda. A Gibbs, ela não fica segurando a equipe aí, vão tentar, não dá certo, ela troca mesmo. Então, assim, possa ser, quem sabe aí, possa ser uma possível volta da Dodge para 2016, talvez 2017, nos próximos 2 ou 3 anos aí. Possa ser que a Dodge talvez volte a aparecer e volte a aparecer com a Gibbs. Olha, para 2015 eu acho que é a mesma chance da Costa Rica ser campeã da Copa do Mundo, né? Mas... Tem chance, então. Hã? Tem não, chance não tem ainda, chance porque a Costa Rica não foi eliminada ainda, ué? Mas não tem chance nenhuma, né? Então tá bom. Vamos ver o que vai virar a Costa Rica. Então, não tem chance nenhuma para 2015. Eu não sei até quando vai o contrato da Joe Gibbs com a Toyota, né? Mas, pelo menos para 2015, não. Até porque a Toyota ela investe bastante dinheiro, né? E tem muitos endereços. Muito contigo, né? Não, eu acredito que para 2015 não muda também, não. Mas é uma coisa de ser pensada, que o Gibbs nunca... Ele nunca teve amor em equipe, em montadora, a gente pode falar assim, né? Ele já correu de Pontiac, já correu de Chevrolet, já correu de Toyota, acho que correu de Ford no começo, quando ele começou lá na década de 90 lá. Então, acho que até o Dale Jarrett venceu uma Daytona 500 correndo num Thunderbird, que era o 18 na época. Então, assim, não tem amor, mas acho que para 2015 não acontece. Então, aproveitando que está no bloco de perguntas, então vou fazer a última pergunta, lembrando que a gente está sob uma promoção aqui, que vai dar uma miniaturinha 1x64 do Jimmy Johnson, desse ano, de 2014. Ela é novinha, já chegou aqui em casa, tem até uma foto lá na Home Track dela que eu tinha tirado. O regulamento vai ser postado junto aqui, mas eu vou até abrir aqui agora para a gente não deixar dúvida de como que é para participar. Até agora chegaram poucas respostas por e-mail, então assim, tá fácil de ganhar, eu acredito, pelo jeito que está acontecendo a participação baixa de vocês que escutam podcast. É uma miniatura, não tem despesa nenhuma. Vou ganhar, vou mandar aí pra casa de vocês. Eu coleciono, eu tenho 80, tá? Já aqui em casa. 1x64 dessa. E comecei com uma. Então tá, o regulamento é o seguinte. A promoção vai durar do dia 11 do 6, que foi quando a gente lançou. até a meia-noite do dia 4 de julho, até na sexta-feira, tá? É, seria uma pergunta por programa. Vocês devem responder em todos os programas corretamente. Quem responder corretamente todas as perguntas vai receber uma senha, número. As respostas têm que ser enviadas por e-mail para o bigonebrasil@gmail.com. É só mandar o e-mail lá que a gente vai ler as respostas. Imediatamente, conferindo que você respondeu as três respostas certas, a gente já vai te enviar uma senha, número. O prêmio vai estar também uma foto dele mostrando aqui no poste, mas é uma miniatura 1x64 do Jimmy Johnson, desse ano, é de 2014. É uma igual ele venceu em Dover, exatamente. O mesmo carro que ele venceu em Dover. E ele venceu em Michigan também, não venceu? Também. Então, igualzinho também. Mesmo carro que venceu em Michigan em Dover. É, então é só participar, é só responder as três perguntas. Então foram feitas perguntas nas edições de número 42, de 43 e 44. Eu até no último programa tinha mencionado as duas perguntas, mas nessa eu vou deixar para vocês irem ouvir os outros podcasts para responder. Então vocês têm até a meia-noite de sexta-feira, dia 4 de julho, para responder para a gente, tá? O programa deve ir ao ar na quarta, então vocês têm aí 2 dias inteiros para ouvir. É, o sorteio vai ser antes da largada da Coke Zero 400, que vai ser no dia 5, já nesse sábado. E a pergunta dessa semana é moleza, moleza, moleza, moleza. Qual piloto venceu o maior número de provas da Sprint Cup no Kentucky? Tá? Tá muito fácil. E as outras duas também estão uma baba. É só ir lá e olhar. Não tem despesa nenhuma. É só mandar um e-mail pra gente com as três respostas. E aí nós vamos fazer um sorteio depois. Mas tá fácil de ganhar. Tem poucas participações por enquanto. Não vai pagar nem o SEDEX. Nem o envio não vai pagar. Porque eu não devo mandar de SEDEX. Mas vou mandar de PAC com seguro, tá? Porque se sumir a miniaturinha, eu mando outra depois. Vamos lá, então. Entre listas para Daytona. A prova mais fácil do ano de apostar. Essa é moleza. Todo mundo acerta quando aposta em Daytona. Vamos começando pela Nationwide, que vai ser na sexta-feira, 4 de julho, feriado lá nos Estados Unidos. O horário daqui a pouco o Leonardo vai passar pra gente. Então, de novo, a gente tem o Casey Kane vindo no 5, do nosso amigo Rick Hendrick, da Junior Motorsports. É, a gente tem no número 20, o nosso querido Bubba Wallace, patrocínio da Coca-Cola. Possivelmente um patrocínio que a gente vai ver patrocinando ele nesse carro ano que vem full time. Tá faltando alguns pequenos acertos para o Bubba Wallace ser anunciado como piloto full time da Nationwide no carro número 20 da Gibbs. É, no número 25, fujam para as colinas. John Stowley, na equipe do Tony Towling, do seu pai. É, quem mais aqui de novidade? O Kyle Busch volta no 54. Ross Chastain no 55, o garoto da melancia que correu na Truque, vai fazer a sua segunda prova, se não estou enganado, nesse carro número 55. É, número 80 do Shigeaki Hattori, vem com o Johnny Sauer. Quem vai tentar largar também é o Chad Bolt, que ficou de fora do Kentucky. Bob Gerhardt, lenda da Arca, tem acho que 9 vitórias em Daytona pela Arca. 9 vitórias em Daytona. Vai largar no número 85. A gente tem o Benny Gordon no 91, no carro do Mark Smith. O Joe Nemechek vai vir no 97, tá? No 87 vai vir o Carlos Contreras, tá, gente? O mexicano Carlos Contreras. E o David Hagan vai vir no carro 98, que foi o carro que correu o Corey LaJoy no Kentucky. Então é isso aí, de diferente. Então vamos lá. Quem vence essa bagaça aí, lá em Daytona? É fácil, né? Quem vence e quem vai ser envolvido no primeiro Big One? Pronto. Mas... é sempre muito fácil apostar em Daytona, então eu vou... Eu vou ser bem radical aqui. Eu vou apostar no... David Riggs vai vencer esse daí. Só um ponto aqui, Pedro. Eu até achava que a Danica Pérez queria fazer essa prova pela e um carro da Turner, até da Junior, né? Porque ela em Super Speed teria alguma chance de vencer, né? Mas eu também sigo com o Léo, vou com o de Dave Ryan, né? Um dos pilotos mais experientes de Super Speed vai estar no grid, né? Bubba Wallace. Eu tô com fé no Bubba nesse final de semana lá em Daytona. E no Big One vai bater menos o Dylan Kwasniewski, que vai bater todo mundo. O Dylan que foi pole, tá? E terminou em oitavo na primeira prova em Daytona. Então é um cara que é pra você ficar observando também. 44 carros na Sprint Cup. Pedro, só vou passar aqui o horário aqui da National Archives. A corrida vai ser sexta-feira à noite, às 8h30 da noite. Provavelmente deva passar na Fox, pelo horário. Mas deva ser um pouco atrasado, né? Porque na sexta-feira tem um jogo do Brasil, que deva acabar perto de um pouco perto desse horário, né? Meio euforia do jogo do Brasil aí. Talvez a Fox, né, não possa ouvir. Até, se o Brasil for eliminado, até adianta a programação. E se não for pra prorrogação, né? E se não tiver prorrogação e pênaltis e blá blá blá. Bom, e o vencedor dessa prova no passado foi o Matt Kenseth. Bem lembrado. E no outro ano havia sido o Kurt Busch no carro número 1, que era o carro da Phoenix. E no outro ano foi o Joe Logano. Maravilha. E no outro ano, em 2010, vocês lembram, foi aquela vitória do Dale Earnhardt Jr. com o carro 3 com o número 6 da Anger. Exatamente. Bem lembrado. Então, e aquele ano lá foi uma vitória que até hoje é contestada se foi deixada ou não. Ah, ele dominou a corrida inteira. Tranquilo aquilo. Foi feio desse carro, né? Mas é só uma coisa aqui, o Scott Lagasse Jr. tá no playlist no 29, Pedro. Tá. Deixa eu ver aqui pra ver. Ele tá no 29, ele fez a primeira corrida do Daytona esse ano. Verdade, bem lembrado. Tá aqui. Ele fez a corrida em Daytona, a de abertura, né, da Nationwide, e terminou em 26º. No mesmo carro 29. Exatamente, que era o carro do Kenny Wallace, que agora é do Rob Benton. É um Toyota 2013. Tá, na Sprint Cup só um cara não larga, quem tá no risco de não largar é o Joe Nemechek, que larga no 29. De diferente, a gente tem o Trevor Bayne, que vem no 21. Quem mais? No 32 vai vir o Terry Labonte, tá? E no 33 vem o Bob Labonte, no carro do Joey Falco, aquele 33, que é guiado pelo David Stream e mais uns outros caras lá da vida lá, que eu não lembro quem. Mas nada de diferente, tá, moçada? É 95 do McDowell volta, o Josh Wise vai no 98. E é isso aí. De diferente, o Terry Labonte, o Bob Labonte, os irmãos Labonte, e o John Amechek vindo no carro 29. Ah, outro. O Michael Waltrip vem no 66. Esse é problema, hein? Esse tem que ficar de olho nele. Palpites, esse meu amigo Leonardo. Bom, essa vitória aí, pra mim, quem vai vencer essa fita aí, vou ser radical também. Vai ser o Marcos Ambrosio. Então, caraca, vou apostar no Michael Waltrip, cara, toda vez eu aposto. Eu sabia que você ia apostar nele, eu tinha certeza. Mas só um ponto aqui, né, uma boa novidade, né, carro do Robin Benton, né, dono da Red Racing, né, é isso, né? Isso mesmo. 29 do John Nemechek, importante, né, porque no último fim de semana a gente não teve os 42 carros, né, o carro 44 não apareceu, né, e o carro 77, eu vi gente falando que tinha fechado, a equipe não fechou, ela tá se reestruturando e deve aparecer em Indianápolis. JJ Ailey até inscreveu pra correr, nós teríamos 43 carros na prova de Kentucky, mas aí na sexta-feira de manhã eles desistiram. Eles resolveram mudar o foco para outra corrida e resolver tirar do Kentucky o carro. E aí apareceu o carro 93 da PK Racing, time que tem 4 carros, né? Exatamente. A BK Racing está com 4 carros. Mas nessa prova agora não vai com 4, vai só com 3 de novo. Não. Se juntar os 4, não está 1. É, Verdade. Só o Cole Witt que faz alguma gracinha lá no top 30. Essa equipe da PK Racing, só terminando, para os fãs da Índia antiga, me lembra muito aquele time do Dick Simon, Léo, que é mais velho um pouco, ele deve lembrar, né, do Raul Vaz que correu. Tinha uns 6, 7 carros no grid, mas só se arrastavam. Só para brincar, só. É. Então, desculpa, gente, eu tava me perdi aqui. Então é que apostou no Michael Ott, eu fiquei até emocionado. Eu vou apostar na Danica Petri, porque eu sou doido. E é Daytona, meus amigos. Então eu vou de Danica Petri, aguardando o que, que vai acontecer. Bom, gente, então é isso aí. Eu acho que mais alguma observação aí para a etapa de Daytona. No horário, Léo, que vai ser a corrida no sábado. A corrida vai ser no mesmo horário da Nationwide, tá? A corrida acontece às 8h30 da noite, no sábado à noite. O último vencedor do ano passado dessa corrida aí, o vencedor do ano passado foi o Jimmy Johnson, e em 2012 foi o Tony Stewart, e em 2011 foi o David Reagan, eu que apostei nele para ganhar a corrida na sexta-feira à noite. Vai ser uma corrida bem interessante essa corrida aí claro que sempre é interessante as corridas em Daytona, e creio que essa daí vai ser mais uma corrida interessante. E tem, só para ver aqui, deixa eu já olhar algo bem interessante aqui. Mas tem previsão de chuva, tá? Só vou confirmar aqui. Mas a previsão é de chuva para sábado. Pelo menos 40% de chance de chuva durante a corrida. Vamos torcer aí, já vão rezar aí, já torcer já aí, para que não chova no final de semana. E se chover, chove na sexta, chove no sábado, chove no domingo, viu? Chove os 3 dias aí, pessoal. Que beleza, mais um final de semana cumprido lá em Daytona, né? Bom, vai ser mais um. Então é isso aí, eu acho que vamos ver o que vai acontecer lá e vamos torcer para ser uma bela prova, como foi a primeira Daytona 500 lá esse ano. Então vamos lá, encerrando essa edição, lembrando, não se esqueça de participar da promoção, não existe vergonha alguma em mandar um e-mail para nós lá, não tem custo, não paga nada e ganha chance de concorrer a um carrinho ainda, tá? Se você não pegou as duas perguntas anteriores, recomendo que você vote na 43ª edição, que tem lá duas, mas aí se não achar, você vai achar uma na 42ª e uma na 43ª. Que é justamente para vocês ouvirem, para vocês começarem a gostar da gente bastante. Então é isso aí. Para continuar seguindo a gente, no Twitter é @leovina, @helio_lima42, @pedromugart. No Facebook você pode seguir no grupo NASCAR Home Tracks. É só pedir lá para ser adicionado que o nosso amigo Leonardo Guina lá autoriza a sua entrada. Você também pode procurar a página That's Racing Brasil, lá no Facebook também, que é gerenciada pelo Leonardo. E eu e o Hélio, nós estamos lá no Big One Brasil, onde é hospedado o podcast, onde vocês nos escutam semanalmente. Então é isso aí, moçada. Nós vamos chegando ao final dessa 44ª edição. Não deixem de participar da promoção, comentar. Críticas, sugestões, tiroteio, reclamar do som, reclamar que o Hélio bebe cachaça. Dar os parabéns porque o Léo vai ser pai, reclamar porque eu tenho a voz rouca, fanha. Então, fiquem à vontade para comentar, perguntas, dúvidas, qualquer coisa, só mandar lá nos comentários. Então, aí a gente volta na próxima semana. E só lembrando que qualquer problema com o podcast, o Hélio Lima... O Hélio é responsável legal. O responsável legal. Processar é com o Hélio, aí não precisa nem entrar em... Processor é com o Hélio Lima, viu? O Hélio Lima, que é o responsável legal. Fique à vontade para processar o Hélio Lima também. Então é isso aí. Então nós já vamos finalizando. E aí a gente volta na semana que vem para falar sobre as etapas que acontecerão lá em Daytona.